Borel. Tailandês é do Zinão. Somos do Bonde Guerreiro. Nós aceitamos imitação. Gol 472, logo lá do A no chão. O Bonde dos pés gigantes, na melô do macumbão. Buzina cruel, acontece com a Borel. Buzina cruel.